nesta importante etapa, vamos fazer uma projeção sobre a economia do município do Rio de Janeiro, a importância econômica desta cidade. E inicialmente queremos logo demonstrar para vocês que esta cidade ocupa, em termos nacionais, o segundo PIB de maior relevância e o 30º entre as nações que fazem parte deste planeta. A cidade do Rio de Janeiro possui 33 regiões administrativas e 140 bairros que estão disseminados, espalhados por todo este território deste município. Vamos então falar primeiro sobre a pujante e importante indústria, ou seja, o setor secundário. Quais são as principais indústrias que nós temos e que poderemos então demonstrar para vocês? Inicialmente, vamos então mostrar a importante indústria naval. No setor guanabarino, nós temos muitas empresas que fazem um trabalho dessa indústria naval de grande relevância para a cidade, onde milhares de pessoas, de cidadãos, trabalham para desenvolver esta indústria, que é importantíssima no cenário nacional. Além desta pujante indústria, nós temos também a indústria química, a indústria petroquímica, a indústria metalúrgica, com muita força, com muita importância. Temos a indústria farmacêutica, inclusive com muitas empresas internacionais e nacionais também. A indústria têxtil, a indústria alimentícia, a indústria de bebidas, que é muito importante, principalmente a empresa da Coca-Cola, que tem aqui uma importante indústria dentro da cidade do Rio de Janeiro. Ligado a estas indústrias, nós temos duas sedes de grande importância: a sede da Petrobras e a sede da Vale do Rio Doce, uma ligada ao petróleo e a outra ligada ao ferro. São dois recursos naturais de grande importância para a nossa nação. A outra grande indústria que nós temos que aqui relacionar é a chamada indústria hoteleira. Esta é uma indústria de grande relevância, é uma indústria muito pujante. Há um número significativo de hotéis, hotéis super luxo, hotéis de luxo, hotéis de grande qualidade, de boa qualidade. Hotéis como, por exemplo, o Palace Hotel, que está inserido no bairro de Copacabana, recebe, além do número muito grande de pessoas, de grupos da mídia que para aqui vem, recebem também presidentes de outras nações e políticos que vêm aqui nos visitar. Então eles se hospedam neste luxuoso e importante hotel de Copacabana. Então esses hotéis estão preparados para receber um número muito grande, muito significativo de turistas, não só para os dois mega eventos que serão realizados em 2014 e depois em 2016, como também aqui eles são recebidos na época, por exemplo, do Carnaval e na época do Réveillon, no fim do ano. Então são dois eventos de grande importância aqui na nossa cidade. E o setor terciário? Como é este setor? É um setor de grande importância. É um setor principalmente no que diz respeito à presença de um número muito volumoso de shoppings. Eu faço logo a menção ao grande shopping do Rio Sul, que fica em Botafogo, na região, na Zona Sul, que recebe uma quantidade muito grande de turistas, como também outros shoppings em outros grandes bairros, como por exemplo o bairro do Leblon, o bairro de Ipanema, na Barra e outros bairros de grande importância que aqui nós temos. Então esses são os shoppings em que você vai encontrar uma grande quantidade de lojas. Você vai encontrar inclusive alguns eventos que são aí realizados, como também áreas de alimentação. E já que estamos falando em área de alimentação, nós queremos lembrar logo o número significativo de restaurantes. Restaurantes de à la carte e restaurantes self-service de luxo, de toda qualidade, de grande qualidade, com muitas iguarias inclusive lusitanas, italianas, japonesas, frutos do mar, que nós aqui vamos encontrar em vários restaurantes dentro do município. Junto com estes restaurantes, nós vamos encontrar um número significativo de bares de muita importância para você fazer os seus lanches, bares inclusive ligados principalmente ao McDonald's, que tem aqui um número muito significativo. No que tange, então, também para o turista de grande importância aqui, é o setor de gemologia, em que nós vamos encontrar inúmeras lojas, principalmente em Copacabana, e que o turista, quando aqui chega, vai logo à procura das pedras preciosas do nosso país. E aqui então eles vão encontrar pedras preciosas trabalhadas em várias lojas dentro da região, dentro da área dentro do bairro de Copacabana, principalmente. Lojas também de vestuário feminino, nós temos em grande quantidade, espalhadas por todos os nossos bairros. E o centro do Rio de Janeiro, por exemplo, na Rua da Alfândega, você vai encontrar, como na Rua do Ouvidor, na Rua Buenos Aires, lojas de tudo quanto é qualidade de comércio. São lojas que são muito procuradas em várias épocas durante o ano inteiro. E que aqui, então, você estando, você tem certeza que vai também procurar este comércio, que é muito pujante, que é muito significativo dentro do centro do Rio de Janeiro. Muitas lojas de rente a la carte, de rente de aluguéis de automóveis, você vai encontrar, para que você possa, então, através desses aluguéis, você possa ir à procura do mais significativo, do melhor, do mais pujante, do mais bonito ponto turístico que nós encontramos aqui dentro da cidade. O setor bancário é um setor também muito importante. Bancos internacionais, bancos nacionais de toda qualidade, aqui você vai ter. Hiper e supermercados, também nós vamos encontrar espalhado por todo esse nosso território, por todos esses importantes bairros que temos no dentro do município. No setor, por exemplo, de transporte, o transporte rodoviário, ele faz uma comunicação entre os bairros de grande relevância. O metrô também faz uma comunicação de massa, então é um transporte de massa muito importante, que você pode visitar os bairros de Copacabana, Ipanema, Leblon, etc., como outros bairros, através, então, do metrô, né? E também o setor ferroviário, aqui na Central do Brasil, em que você pode ir, por exemplo, para a parte oeste da nossa região e, através, então, do setor ferroviário, você pode, com muita facilidade, participar destes eventos aí, destes pontos turísticos através do setor ferroviário. E o turismo também aqui é muito importante, porque nós temos condições de receber turistas através do nosso porto, recebendo, por exemplo, navios de grande calado, navios estrangeiros que aqui vêm, né? E os turistas aqui desembarcam, são recebidos com muita alegria por todos nós. E o nosso grande aeroporto, que é o aeroporto Tom Jobim, que é um aeroporto internacional que tem a sua presença na Ilha do Governador, na região do Fundão. Então, neste grande aeroporto internacional, você tem condições de desembarcar, você também vai encontrar um número significativo de táxis que vão levar, então, vocês para os hotéis onde vocês vão se hospedar. O outro aeroporto, que é o aeroporto mais nacional, principalmente ligado a outros estados, muito bonito, é o aeroporto Santos Dumont. Então, os turistas nacionais procuram muito este aeroporto, que é o aeroporto Santos Dumont, localizado aqui no centro do Rio de Janeiro. Então, estes são, na minha opinião, os pontos mais relevantes sobre nosso setor secundário, sobre o nosso setor terciário, né? E nas próximas etapas, então, nós vamos demonstrar para vocês os pontos turísticos de maior relevância, os pontos turísticos que nós temos então aqui para mostrar, e vocês então aí terão a ideia final mais concreta da importância desta cidade, de por que que ela é realmente o maior receptivo turístico do nosso país. Então aí vocês vão ter uma ideia mais clara quando nós demonstrarmos estes grandes pontos turísticos. Muito obrigado por esta oportunidade e aguardem então as etapas finais sobre o município do Rio de Janeiro.